Deixe a tristeza lá fora. Sai do teu lugar, abraça teu irmão. Vamos começar a festa. Sai do teu lugar, abraça o teu irmão. Thank you. entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas sumiço sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei.